5 do Videcolagem, 1-0-0 graus, 159. November 3 Alpha, go ahead. Right, 72 Alpha Sierra. Cruise path, this is Retro Taxi, November 5, 3, go 5, 3. Voo 380 via saída da El. Sobe, saída 380 via da El, Guarão 5. Alpha Sierra, stand by clearance to Confi, Sierra Bravo Charlie Foxtrot. Novo 0, 7, 1, no pushback estacionamento, portão 09. 071, Noah, tá pronto para o pushback estacionamento? Acerto. Boa, 071, autorizado, time taxi. Autorizado, pushback estacionamento, portão 9, boa, 9, 0, 7, 1. Azul 2781, solicito desvio à esquerda devido à formação para 250, 30 milhas. Centro de Desvios, Azul 2785. Certo. The 372 Alpha Sierra, go ahead. Go ahead. Hotel Bravo Hotel autorizado, táxi, chama para o cruzamento da pista 1-0, Polo 7. Roger, actually your flight plan will be activated 30 minutes before your OBT, so at 2230. November 53 Gulf X-ray, clear taxi via April 1 India, holding point runway 810, tower 118.95, QNH 1018. Forte passando para o Itapuã. Para 15 Recife, 1251. 1251, obrigado, boa noite, Barão 5. Voo 9071, tem 120 a bordo, 3 horas e 50 minutos, alterno Galeão. O 9071, aguarde para início do ataque. Guardando, 9071. 9071, tem livre táxi via Pátio 1, Índia. Ponto de espera na 0, turno no 8, decimal 95, ajusta na 0 no 8, boa noite. Autorizado táxi via Pátio 1, Índia, quando pronto chama a sua 1895 com 1002. 9071, obrigado, boa noite. Pátio 1, para cruzamento do Pátio 1. Boa noite. Voo no 305, autorização Pátio 1, informação tudo. 1705, para o SOP. Bom dia, 1075. 1075 para o Galeão. Autorizado nível de voo 360, via Upper November 857, Molso. Acordo conforme plano de voo. Decola pista no zero, primeira curva à direita, saída da Eulinda Irumi. Controle Salvador 120.8, Torre 1, 18.95. Aciona 5531, voo 1705. Ah, sim, autorizado 360, conforme rota do plano pela AP9857 Pouso, da cola da 10, curva direita, na da El Lida 1208 ao controle, 129.14, 5531 de transmunda, voo 1705, está na remota, 0. Gente, vamos no 705, atendimento correto, chame pronto para pushback sanamento. Chamará para funcionar o 705. Vai Capuã, Guardião 01. Guardião 01, Torre 118, decimal 95. 2.5, Guardião. Torre, Guardião 01. Confirme. Guardião 01, tá em Capuã, pretende regressar com o... Ok, pro sinal do Graia, tá autorizado, informe na final, Guardião 01. Vou na final, Guardião. Hotel Bravo Hotel, livre ingresso, parte 1, vai contornar o parte 1, no táxi, e prosseguir via Índia, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, 10, 18, ajuste, Hotel Bravo Hotel. O 71 está autorizado a alinhar e manter o 10. Alinha, manter na 10, 9071. Europa 084, Europa 084, Skok Identity Center 2, Flight Level 050, Mario Arrival. 050, Mario Arrival, Europa 084. November 53, go back to airborne. 22, call now 1208. 1208, November 53, go back to airborne. And departure November 53, Golf X-ray is surpassing 4,000 flying. November 53, Golf X-ray, we have contact on the passing time and maintain flight level 400, dial departure. November 400, November 53, Golf X-ray, direct to 400. Prossiga, Whisky X-Ray Hotel. Whisky Quebec Hotel, poderia confirmar o ABC? Jixami, chame novamente para a cota em 6 minutos. O plano será ativado 30 minutos antes do ABC. Até para você, até ponto de espera, aguarde para decolar, hein? Prossiga, Sierra Charlie November. Queria confirmar aí o BT ou papapá, Sierra Charlie November? Tudo da Gol, livre decolagem, 100 graus, 109. Livre decolagem, 10, Gol, 9071. Quase 30, para quase. And Clarence, 275 Delta Juliet, we'll be looking for that IFR when available up to Sierra Bravo Victor Tango, and we have Alpha. 275 Delta Juliet, Sierra UBTs 2315. Our flight plan will be activated 30 minutes before the UBT at 4:05. I'll add to that, understand. We'll give you a call back at 4 or 5, 5 Delta Juliet. You can also call to information room and make a change message. If you could, passengers on board, we're ready to start motors if you could change that. You have to contact information room, the airport information room, to make the message. I'll enter that, 5 Delta Juliet. Cruzeiro 71, decola 2-5, controle 2-0, destino 8. 08, go 10, stop that section. Ligou 9071, decolado, cruzando 1500. Juliet, follow the ground. Yes, ma'am, go ahead. Are you transporting VIP? The team that won this evening. Roger, stand back. Lambert 53, Golf X-ray, contact now receive frequency 125.1. 125.1, November 53, Golf X-ray, good day. November 276 Delta Juliet, over the ground. That was 275 Delta Juliet, go ahead. Roger, November 275 Delta Juliet, we didn't copy. Are you transporting VIP? Because then we had to make some coordination. That is affirmative, we are. And, if you're unable to move that up, appreciate it. If not, we'll just wait. Roger, November 275 Delta Juliet. Paulo, boa noite, é o Tom, Papa Romeo Mike, Yankee November. Mike Juliette November, prossiga. Ok, o Mike Yankee November, na 2 Lima, solicita novamente autorização de reboque para ir para o Taxi Alpha entre a Golf e a Fox para teste de motores em alta potência. Afirmativo, Mike Yankee November, está autorizado a realizar o pushback, reporte para a continuação do reboque, até a Taxi Golf. Afirmo, reportar até a Taxi Golf. Hotel decola os 29, controle 120, decima 8. 208, até para o hotel, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o Papa Romeo Hotel, Bravo Hotel decolado, da Eulinda. Papa Romeo Hotel, Bravo Hotel, contato para a decolagem, submantém a nível de voo 430 via saída da El. Pode manter 430 via da El, Hotel, Bravo Hotel. Golf Echo November X-ray Alpha, go ahead. This is X-ray Alpha Lima Alpha. We have a slot coming 0-0 local camp, we are ready to copy with Alpha. Information on board Sao Paulo. Roger, you're number 4 to copy. Stand by. Stand by. 2001018, I will call you establishing the localizer 100.0.0.4. Salvador, o Papão meu hotel, Bravo Hotel, vai precisar efetuar um desvio pela direita na Proa 225 por aproximadamente 10 milhas. Desvio hotel, Bravo Hotel, após desvio autorizado, vá na Proa de Lisa. Após desvio autorizado, voa Lisa, hotel, Bravo Hotel. 071, Recife, 125, décima 1. 251, 971. November 372 Alpha Sierra, your number 5 to copy, stand by. Whisky Quebec Hotel, número 2 para copy, aguarde. Serra Charlie November, para confirme somente o pátio e se der falar da 17 ou da 10, Serra Charlie November. Cliente Serra Charlie November para Uberlândia, autorizado nível de voo 400. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita, na saída Arbor Elefa, após Elefa remove e prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador 120.8, Torre 118.95. Aciona 5561, Serra Charlie November. Afirmativo, da 17, primeira curva direita, Arbor, Elefa, após Elefa, remove, conforme rota do plano, controle 1208, torre 1895, aciona 5561, no Serra Charlie November. Serra Charlie November, correto? Confirme o POB. Gente, Serra Charlie November, para acionamento táxi, torre 1-8, decimal 95, 1-0-8, ajuste, uma boa noite. Whisky Quebec Hotel, confirme o local de estacionamento e qual pista decola no 017? Gente, o Quebec Hotel para São Paulo, Congonhas, autorizado nível de voo 380, via Peso Luna 0, com base. Peso Luna 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano, decola da pista 17, primeira curva direita, na saída da El, Leda e Rumi. Controle Salvador, 120.8. Todo no 8.95. Aciona 5566, Whisky, Quebec Hotel. Uno 120.8, o controle. Somente confirmando, a transição para Peso Luna 0 é Irumi. Corrigindo, é Motima, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. O Whisky Quebec Hotel já possui o ABS? Afirmativo, farol no 0, mantém a saída e curva à direita após a decolagem. Dael, Leda, Motima. Correto, Whisky Quebec Hotel, já possui o ABS? Gente, o Whisky Quebec Hotel para acionamento táxi, turno no 8, decimal 95. Romeu Juliette, Juliette Romeu, aguarde cópia São Paulo. Ray, Alfa e Mike. Receive, stand by. Number 372 Alpha Sierra, confirm parking. Autorizado, chame táxi. Alfa, Lima, Alfa, Alfa, Salvador Ground. Please contact the information room, because we can localize your flight plan. So, can I ask you to call information room? Yeah, we have Tesla plan slot for 2000 local time. Time, Roger, so at 2030, we are going to have a flight plan. It's always activated 30 minutes before your OBD. Before 8. I understand before 8 because we have a slot for 8 o'clock local time. Affirmative, so 30 minutes before, you can call me. Okay. 30 minutes before 8. Thank you, ma'am. Voo 9248, aciona a identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste no 098. Your flight plan is available till 2315. 2315, it's available. If you're gonna get later than that, then have to make a delay message. Are you ready to copy? Golf, Echo November X-ray Alpha, clear to Lima, Echo Mike Golf, flight level 370 via Apendulu 17 Romeo Echo Charlie, and then according to your flight plan route, departure runway 10 after takeoff left turn into Polka, departure and Alpha Romeo uniform transition. Bravo to departure, control 120.8, tower 118.95, with clock 5540. Golf Eco November, X-ray Alpha. Pelo November, ação e identificação. Táxi? Autorizado, chame para o cruzamento da pista no zero. Reportar no setor, mantendo 67 milhas noroeste de Salvador, descida a critério, reporte 40 milhas de Salvador. Coordinate directly to center control. Confirm your parking position, Golf Eco November X-ray Alpha. Report ready for... Depois taxi via Mike e na Lima chama o solo 121 décima 1 para cruzar o parque principal. Bono 705 na posição no Lima, parte 3, está autorizado para estacionamento, chame táxi. Europa 084, clear taxi via Alpha, hold short for Juliet. Taxi via Alpha, hold short Juliet, Europa 084. Juliet Romeo, confirme pátio e qual cabeceira decola? 10117. Juliette Romeo, pronto, cópia. Juliette Romeo para São Paulo, Congonhas, nível 400, autorizado, via Pêndulo 10, Cuba, via Pêndulo 16, Bravo Hotel Zulu. E conforme rota do plano de voo, decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi, confirmando, da El, Leda, motiva a transição. Controle Salvador, 120.8, torre no 8, decimal 95. Aciona 5537, Juliette, Juliette Romeu. Correto, Juliette, Juliette Romeu, já passei para ver? Sim, Juliette, Juliette Romeu, para acionamento táxi, torre 1, no 8, de 195. F-Clarence 275, Delta Juliet, ready to pass the clearance time 4-5. Juliette Romeu, proceda. F-Clarence 275, né? November 275, Delta Juliet, number 3, to copy. November 372, Alpha Sierra to Sierra Bravo, Charlie, Foxtrot, clear track level 34, clear track level 400, via Apendulu 21, departure runway 10 after takeoff, right turn to Arbor, departure, and Elefa, transition. Salvador departure 120.8, tower 118.95, squawk 5562, November 372, Alpha Sierra. Serena 310, autorizado e capo. Code November 372, Alpha Sierra, and route Alpha Zulu 21. Confirm your parking position. November 372, Alpha Sierra. To start up and taxi, contact tower 118.95. Ativo no, Gol 9248. Descendo os guias, chegada bom. Alpha 084, cleared by Juliet, gate 11. Juliet, gate 11, Europa 084. Alpha Mother, Gol 2043. Gol 2043, forma transporter no órgãos para transplante, solicita autorização 4-1. Gente, o Gol 2043 tem... pronto para cópia? Pronto. Gol 2043 para Guarulhos, autorizado nível de voo 360, via peso 1-0. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da El, lenta, motiva. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, aciona 5557, Gol 2043. Autorizado, Guarulhos nível 360, da cola da 10, da Euleda Mótiva, apres do Lula no 0, controle 208, torre 1895, transponder 5557. Clear, Secretary Alpha, Lima Alpha Alpha. .3662, aciona identificação, via chegada à mar e desça para o nível de voo 070, ajuste no 018. Via mar e pro 070, confirme. Papa Tango, Eco Zulu, November, confirme, transporte de enfermo. Gente. Gol 1705 para o mar. Está com 84 a bordo, 3 anos e 40, a Oceana Guarulhos. Gente, aguarde um minuto para ingresso. Pode iniciar o táxi via pátio 1 após o parqueamento do 33 do Airbus 330? Táxi via pátio 1, Índia, ponte espera da 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-8, Wish Quebec Hotel. 1-0-8, após o... decimal 9-5, tower. Boa noite, Stan, 9222, informação alfa, autorização, Galeão. Stan 9222 é o número 3 para 4, aguarde. Escutando, voo 705 para o táxi. Confirme os dados, voo no 705. Está com 84 a bordo, 3 horas e 40, Guarulhos. Hotel tá na escuta? Mantenha a posição no través do gate meia dúzia. Clear, Secretary Alpha, Lima, Alpha, Alpha. Azul 9230, aciona identificação via chegada a mar e desça para nível de voo 080, ajuste no 08. Da mar 080, 08, obrigado. 08, boa noite. Fala Salvador, Gol 10043, por estacionamento no 7. Pelo 705, táxi livre, via Pátio no Índia, ponto de espera no 0, turno 98, decimal 95, ajuste no 098. Pátio 1 no Índia, 895, ponto de espera, 705. Luiz, Quebec Hotel, vai dar passagem a Boeing da Gol, no táxi, seguir como número 2. Ponto de espera no 0, turno 98, decimal 95, ajuste no 098, Luiz, Quebec Hotel. U2043, reportou pronto para o pushback? Pronto no 7, 0043. Autorizado, no 07, chame pronto para o táxi. Autorizado por estacionamento, chame para o táxi, 0043. X-ray Alpha, Lima Alpha, Alpha, we are ready to copy, Guarulhos. Roger, Lima Alpha, Alpha, we are trying to localize our flight plan. We don't have your our flight plan, the information room doesn't have your flight plan. And you were advised to call the information room like 20 minutes before, but we still don't have a flight plan. We already have a ETD 0000 to Guarulhos. So, Roger. Number 275 Delta Juliet, confirm your parking position. Park 6. Gol 9248, confirme a prosa de desvio por quantas milhas? 235, 5 milhas. Tem uma prosa? 235. 248, informa o tráfego, posição 1h33, rumo sudoeste, cruzando 050, em descida para 1.500 pés, um Papa Alfa 31. Nós já estamos, vamos voltar para a droga. 0.8, tower 118.95, squawk 5576, November 275 Delta Juliet. 275 Delta Juliet, Sierra Bravo Victor Tango, flight level 400, and that's Delta Alpha Echo. Departure to Lima, Echo, Delta, Alpha, then Bravo, India, Delta, Echo, Victor, transition runway 10, after takeoff, ready to be direct to Delta, Alpha, Echo, Lima, and departure is going to be 120.8, tower 118.95, squawk 5576. November 275, Delta, Juliet, correct, requirement for Tera. Ready for the start for 5 Delta Juliet. November 275 Delta Juliet, clear. Startup, prepared for taxi. Cleared for the startup, 5 Delta Juliet. 09222, pronto, Fábio. Afirmativo. 09222, para o galeão autorizado, nível de voo 360, via Upper November 857, prosseguindo conforme a rota do plano de voo. Decola da pistão no zero, com primeira curva direita. Saída da El, Leda, Irumi. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 98, decimal 95, aciona 5571, plano 9222. Autorizando Galeão, 360, por novembro 857, decola da 10, nada El, Leda, Irumi. 1208, o controle, 5571, transponde, 9222 ZK. São 9222, correto? Chame pronto para o pushback para o vento. Samara. Olá, Salvador, 2043, nome táxi, seu B1, no meio, autonomia 3h55, ATN Galeão. Voo 2043, táxi livre via Pátio 1, Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste 10018, uma boa noite. Táxi via Pátio Índia, para a espera da 10, 10018, tá bem. Olá, Salvador, meu gilete vai chegar. Juliette, Juliette Romeu, livre ingresso, pátio 1, Vai contornar um patinando no táxi via Índia, ponto de espera 90, torre 98, decimal 95, ajuste 0-8. Uma boa noite. Tá 2 mil pés. Ajuste na 018. Tá pra voltar a Serra Charlie November, vetor para evitar tráfego, curva à esquerda pro A215, nesta proeira voa por 15 milhas. A esquerda infelizmente eu não posso ali, devido a uma formação. Posso pra direita ou manter a torre. Xané 6310, desça agora para 2000 e curva à esquerda para interceptar o localizador na proa 035. O Serra Charlie November, autorizado então manter-se presente proa? Autorizado subida ao 400, ao cruzar o 70, vou ir na proa de Elefo. Mas está passando 70, se eu só autorizar mais umas 5 a 6 milhas aqui, eu consigo ir para Elefo sem problema. Ok, assim que tiver condição de informar o controle. Muito obrigado pela atenção. Controle, Salvador. Boa noite. 1705, pro banda direita na Dael, passando 2800 metros. Boa 9248, controle. Ok, senhor, reaproando pelo, mantendo 5000. Ok, vou ir na proa 220 sobre inversor agora para sequenciamento, mantendo 50. 220, está bem na proa do CB, senhor. Poderia manter 190? 190 mantendo 50. Ok. Então 3662, desça restrito ao nível de voo 050, sobre vetores, curva à esquerda e vou ir na proa 360. Esquerda 360 e mantenho 50, 3662. O Xané 6310, para o localizador, curva à direita na proa 80, desça 2000 com estabilizado. 80, 2000 estabilizado, desce 2000. Salvador do Xané 90, não faz. Aguarde. Voo 9248, desça e mantenha 4000, ajuste 1013. 4013, estou mantendo a mínima ali. Ei, desça até 4000. Mantendo 4000. Cruzou no November, tem condição de voar na proa 095 para interceptar o sinal de 6 milhas da capital 17? Afirmo, senhor. Proa esquerda 095. O Cruzou no November. Salvador Azul 9230, passa 100 para o 80. Azul 9230, agora sobre vetores para sequenciamento, curva esquerda na proa 090. Vetores esquerda 010, 9230. Plano 9222, autorizado de táxi. Camará. Troia, voo 9705. Prossiga. Você escuta, amigo, decolou, passando 8 mil pés. Suba ao nível 360, saída da El Vigilância. Da El Vigilância, 360, está mantendo a proa 200, aí está ficando a formação à nossa direita. Gente, está livre de desvio. Gente. Aguarde, boa noite. O Gol 9248, desça agora para altitude de 3 mil pés, ajuste 1018. 3018, mantendo. Afirmativo, mantém ainda esta proa, aguarde o subvetor para interceptar. Controle OTAN 3662, vai precisar voar na proa 020 para precisar formação em mais 10 milhas. Confirme quem modulou para o controle. O 3662 tem uma formação na proa, a gente precisa voar na proa 20 em mais 10 milhas. Sim, está livre de desvio. Positivo, vai voar na proa 20. O 9230 mantém 80? Aguarde. Voo 9248, para interceptar o localizador, curve à esquerda e voe na proa 070. Direita 070. O Xané 9014, autorizado chegada a Bonf, desça até o 040. 040, alguma velocidade recomendada? Confirme. Alguma velocidade recomendada? Vou cruzar uma centena, redução para 220. O 362 cruzou o lock, mantendo 50, proa 50 agora. Afirmativo, mantém essa proa, deixando agora o controle na frequência 119, decimal 8. 198, 3662. Xerém 310, chama agora a torre, Salvador 1895. 1895, boa noite. Taxway, on your right. Taxway, India. Roger. 5, Delta 2. frequência 119.8. Autorizado de desvio à esquerda 9014 após voe Bonfim. Bonfim não tem como, senhor, tem que voar pela. Tem que pela então após, descendo até o 050, confirmar. 050, 9014. Azul 9395 autorizado via chegada a mar e desse mantém os 50. Fale na Alfa Alfa, we are ready to come to Guarulhos. Gente, 9230, curva à direita na proa 050 e chame agora a final do Salvador em 119.8. 19.8, obrigado, 050. Controle, é 9395, retorno. 9395, autorizado chegada a mar e desça e mantenha 50. 50, 9395. Plan 3858, desça e mantenha 070, agora sobre vetores para sequenciamento, curva à esquerda na proa 090, limite ao localizador. Esquerda 010, limitado pelo LOC, desce ao 070, 3858. Estabilizou 29248. 7, compete final ILS, chame a torre, 1895. 1895, obrigado. Controle Whisky, Salamanca, Whisky, Quebec Hotel. Whisky, Quebec e Hotel, prossiga. Decolado no perfil da EL, Leda Mostra, com PQ-53Q. Eu não estou recebendo o seu transponder, passe um cheque no equipamento, por gentileza. Confirma a frequência? 120, deixa eu 8. 7208. Desça agora para 050 e chame a final Salvador na frequência 1119, decimal 8. 050-198, tá, 3850. Foi Salvador, gol 2043, decolou, passe 1700. Aguarde. Papapá, passe a Tiari November, passando 210, chame o centro Recife, na frequência 1288 até 1260. 1288 até 1260, muito obrigado, boa noite, chame o Tiari November. Gol 1705, controle. Conta pra siga. Passo 210, chame agora Recife 1251, antena 13325. 251-13325, gol, na certa sim. Salvador, gol 2043. 2043, contato radar, suba o 360, saída da EL. Não, nível 360, gol 2043. Gol, correção, Chanel 9014, com mais quantas milhas vai manter essa proa? Mais 5 milhas, eu recolho a direita. Gente, após 5 milhas, retorna com proa de pelo. Salive DC até 4 mil pés, ajuste 618. 4.018, 9.04. Passando o Whisky, Quebec Hotel, agora em contato com o radar, cruzando 130, a 20 milhas sul de Salvador. Posição 15 milhas sul de Salvador, vigilante. Está cruzando o Novembro Visual já com a cabeceirona 7? Afirmativo. Inicie a edição para aproximação e chame agora a torre no 895. É 2, torre 1895, grato, boa noite. 2 Salvador, boa noite. Papa Seguarco do 1 Novembro, não alonga final de 7 milhas da 17. 6 do Novembro, prossiga final do 17, agora autorização de pouso. Agora autorização de pouso, antes do 1 Novembro. But we don't have your clearance yet. Ok, está no espaço. Falou muito boa noite, Oxenebe 310, livrou na Golf. Oxenebe 310, táxi via Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette 01, o B310. Controle. Chega na 0-1-4. Chame agora sinal Salvador em 120, posição 119 decimal 8. 198, 9-0-1-4. Azul 9395, controle. Prossiga. Vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 090, limite localizador, NC redução para 220 nós. Proa 10, reduzindo 220, descendo 050, azul 9395. 9248, vento 100, gás 8 nós, livre o pouso, pista 10. Livre pouso 9248. Juliette Romeu, decola na 05, controle 120.8. 208, obrigado, boa noite. Júlio, boa noite, Papai Romeu, Juliette, lá, chamou? Juliette, Juliette Romeu, suba o 400, saída da Elvis, vai. 400, saída da Elvis, Juliette, lá, chamou? Delta Juliet, just verify the new departure frequency. Confirm, please. Verify the new departure frequency. Okay, again, it's 1208. Okay, it's not the 109 at this moment. It's 1208, indeed. Okay, new departure 120.8 for 5 Delta Juliet. Affirmative. Maintain position. Position 5 Delta Juliet. Rexo Novembro, ele vem pouso pistão 17, Ventura 009-109. Autorizado, pouso 17, Rexo do Novembro. Azul 9395, controle. Auxilia. Versatel 50, curva direita na proa 0195. Seu limite vai ser a magnética 130 de cima. Ok, desce para 5000, proa 15, 130 de cima, 9395. Os tremendos. Here, we have a slot in Guarulho. Atuante, sala 06, direita, 21, Runa, só. 21, Runa? Afirmo, 21, Runa. Obrigado. Guarulho, São Paulo. Golf Echo November X-Ray Alpha, ready for setup? Dá pra ser livre. Possibilidade da Alpha para desistir de informações? Autorizado. Obrigado. O 2043, passa 150, chama o centro na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, gol 2043. OA. Message, delay message, or another flight. 119.8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Alfa Lima Alfa Alfa. Go ahead, Lima Alfa Alfa. Do you have my flight plan already? Inclusion. Have already kept in contact with information room. We asked them to keep in contact with information room, and then we are trying to, we are waiting for what has happened. We're Colônia. 662, solos 10, direito 211 no solo. Direita 211. Juliette Romeu, chame Recife na frequência 1251, alternando 3325.